Autorizado Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec para cruzamento da pista. Ameaça Tango, ajuste no 0-1-3. 245, controle Salvador, 120, décima 8, boa viagem. 1208, boa noite, grato. Sinal R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1208, boa noite, obrigado. Boa. Gente, papapá, uniforme mais e uniforme. Autorizado pouso, pista 17, vento, uma centena com 10 nós. Certo. Informação nosso após o pouso ir lá para o pátio 5 BTA. Gente, uniforme. Está visual com o helicóptero do Lima Mike Foxtrot? Gente. Boa tarde, 13290. 13290, boa tarde. Ajuste 1013. Continua a aproximação, recorta 372. Passarei 372. Elefa. Por Odilefa, sem restrições, 160, azul 27 e turno. Gente que não se anima a manter posição, aguarda para cruzamento. Papapá, informe Mike, informe. Solo aos 47, livre à direita, já assinar a polícia livre. Para o meu quilo, Serra Lima, segue o tráfego, ingressa via Papá, já assinar a polícia livre. Autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 119. Ciência, tem ameaça Tango, frequência livre. O ajuste em Salvador no 013. Sibéria 2014. Prossiga. Ei, está autorizada, né? Manter Y0 ou 0204. Tan 3290, no solo 50, direita 121, decimal 1. 21-1. Lima Mike Fox, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 102, 95. Decolagem, pista 10, vento 100 graus, 109. Pronto, livre, decolagem, parte 0, torre Salvador, o papá, papá, Lima Mike Fox, passou o Pituaçu, para o cruzamento do campo. Gente, papapá, Lima Mike Fox, confirma a intenção, vai cruzar da presente ou seguir via linha do litoral? O que for mais rápido aí pra gente, vai executar um TGL e buscar a vida, posso prosseguir pra essa rede aqui ainda. Gente, então da presente, está autorizado o cruzamento do campo, reporta o eixo da 1028 livre. Positivo, vai cruzar então o processo norte do campo e reportar livre o eixo de momento. Força Aérea 2014. Decolou 52, chama controle Salvador em 120.8. 260 após 2000, vou direto a Alefa. Ascensão 260 após 2000, aprou Alefa FAB 2014. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Está Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, ciente, mantém as condições visuais, litoral sul, reporte através do Parque de Suaçu. Reportando através do Papá Lima, Mike Fox, tráfego avistado, não há tráfego a reportar, autorizado a seguir busca vida, toque é remetida a critério, reporta nível setor. Positivo, vai reportar então, o Lima Mike Fox. Alô, quando eu viro, quando eu viro, Pacajac, cleared bomb arrival, 104,000 feet, grenade 1013. Cleared bomb arrival, 104,000 feet, grenade 1013, and bomb island, 104,000 feet. Através do passeio de Estação, instruções para negar com bolsa, 37. Este Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, reporta para o Itapuã. Para reportar em Itapuã, Tango. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, a presente está autorizado base pela direita da pista no 7, reporta na final. Vento para check 110 graus 099. 110.9, dá presente autorizado, cruzamento da final 110 e realizar a base curta pela direita da 17, Charlie Alfa Tango. Leão Mike Fox avisou para a TGE, ele vai reportar a arremetida para livrar o setor. Ciente, Leão Mike Fox. 3283, autorizado a linha de decolar pista 10. Informo o tráfego helicóptero realizando toque remetida à esquerda, busca vida, sem interferência com sua decolagem. Azul 2781, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. Centro Recife 288, alterne 1260, azul 2781, graças. 197, Tango. Charlie Alfa Tango, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus 099. Pouso autorizado, 119, Papa Romeu, Tira Alfa Tango. Gente, olha essa tango. Solo 58, até a pasta, estacionar a pista livre. Tan 3283, decola 58, controle Salvador 120, decimal 8. Avito 367. Tan 3283, contato radar via saída Arbor 1, suba para nível de voo 340. 340. Lima Mike Fox arremeteu buscar a vida, tá seguindo pra Serra Ranger Ranger. 7 Lima Mike Fox, até Elitia, não há tráfego de reportar, reporta solo controlado. Positivo, vai reportar, avisar pra posse, Fox. Decoração para continuar na subida, curve à direita na proa 300. Em caso de falha de comunicação, ao cruzar o nível de voo 270, reassuma a navegação na proa de Malba. O tráfego se encontra-se na sua posição de 11 horas, 14 milhas, no mesmo rumo, cruzando o nível de voo 190 em subida para o 260, com eco 120. Tem um eco. Tem frequência livre? Afirmo, tem um eco, frequência livre. Tenham boa tarde. Livre, braço, boa tarde, graças. Era Condor 076, Sierra Victor 366. Condor 076, call tower, frequency 118.95. Hello, 1895, Condor 076, bye. Cyber Dot Tower, good day. Condor 076, established on of 10 approach. Condor 076, altimeter size 1013. I have in sight clear to land the runway 10. Wind 100 degrees, 09 knots. Condor 076, clear to land runway 10. Unit 1013. AN 3283, mantenha a proa 300, suba para nível de voo 340. Em caso de falha, ao cruzar o nível de voo 270, reassuma a navegação na proa de Malba. Agora chame o centro Recife na frequência 128.8, ao TR 126.0. Então, até a proa, Recife 228.0, Condor 076, on the ground at 09, turn right, contact Salvador ground, 121.1. Ground 1, ground, and getting a right turn, Condor 076. 1099, próxima ponte 0190. Voo 1099, boa noite. Autorizado alinhar e decolar destino 0. Vento 110 graus, 089. Beba aqui, autorizado alinhar e decolar da pista 1099. Afirma o voo 1099, nos decolou aos 14, controle 120, décima 8. Boa noite. Controle, o voo 1099, decola. Voo 1099, contato radar, siga para nível de voo 360, após 2000, voo Elefa. 2000, Elefa, 360, 1099. Tá, Romeu, Mike Serra Golf, acione identificação, vou dar pro Diamant para interceptar a chegada a mão, reporte para a descida. Salvador, boa noite, voo 1168, passa 2160 para 1160, vou 1168, acione identificação, vou na prova do Serra Vida 366, desça para 4000 pés, vou ajusto no 014. Boa no 099, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 228.8.260. Sete Mike Zero Golf agora no instante. Mike Serra Golf, contato radar estabelecido 43 milhas a oeste de Salvador, desça ao nível de voo 050 na proa de Amã, vai interceptar a chegada. 1168, desça para 2500 pés, o ajuste no 094, autorizado, final R9, pista no 0, reporte passando Serra Vitor 366. Para 2500, com 1014 autorizado, vai reportar o Serra Vitor 366, gol 1168. Papa Romeu, Mike Serra Golfo, autorizado, Serra Vita 366 e desça para 4000 pés. O ajuste no 014. Está presente, está autorizado 366? Sim, irmão. Voo 366, Mike Serra Golfo. 366, desça para 4000 pés. TAM 3858, aciona identificação. Autorizado direto Serra Vitor 366, desça para nível de voo 050. O ajuste no 014. Direto Serra Vitor 366. 366, vou no 968. Gol 1168, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Papai Romeu, Mike Serra Golf, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada a final RNAVE, reporte estabilizado. Descendo a 2500, 614, Mike Serra Golf, não é reporte estabilizado. 2 Salvador, boa noite, gol 1168. 1168, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 089. Livre pouso 10, gol no Estabilizando a RNAV, Capa Vista, Mike Serra Golf. Romeu, Mike Serra Golf, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Papa Romeu, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, boa noite. Ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Você poderia confirmar o vento? Vento 100 graus 079. 7. Pode o 372, cancela e prossegue para 17. Gente, Mike Sierra Golf, reporta para o cancelamento. Golf. Cancelamento, Mike Sierra Golf. Esse Papa Romeo, Mike Sierra Golf, plano instrumento cancelado 36, autorizado base pela direita, pista no 7, reporta na final. Golf. Pela direita, trem baixa travado, Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 089. Golf. Romeu Mike Sierra Golf no solo aos 4-0. Confirme por gentileza o 4. Basta, ciente, liga o backtrack, chama de vendo para que foi Romeu Mike Sierra Golf. Obrigado, Golfo, estacionou a frequência livre. Bom descanso. Na 385, estabilizado na final da RENAVE, pista 20. Então, 3858, combate final RENAVE, chame a torre, frequência 118.95. 1895, 3858. Controle de Salvador, muito boa noite. O cenário 6310 com a Lima, solicita por ADTAP. O cenário 6310, acione identificação. Está autorizado voar na proa de servida 366 e descida para 4000 pés. O ajuste no 0 no 4. 366, 4000, 10 no 4, 6300. 89, 138, 58. Autorizado na 10, 138, 58.